Descobriram o teu segredo e agora tu tá sem graça. Levaram o velho que te bancava. Descobriram o teu segredo e agora tu tá sem graça. Levaram o velho que te bancava. Levaram o velho que te bancava. Levaram o velho que te bancava. É 700 por minuto e o vovô gosta de socar. É 700 por minuto e o vovô gosta de socar. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca. É outro dia. É o Dentinho, PL e a voz do rock doido. Descobriram o teu segredo e agora tu tá sem graça. Levaram o velho que te bancava. Descobriram o teu segredo e agora tu tá sem graça. Levaram o velho que te bancava. Levaram o velho que te bancava. Levaram o velho que te bancava. É 700 por minuto e o vovô gosta de socar. É 700 por minuto e o vovô gosta de socar. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca. É outro dia. É o Dentinho, PL e a voz do rock doido.